Rádio Chivadinho, 5 kW. E com gato dentro de 34.190 kHz. Essa rádio Cerro Azul está iniciando para você o programa Alvorada Missioneira. Temperatura 16 graus, umidade relativa do ar 88%, a previsão de chuva segundo o Climatempo. A você uma boa sexta-feira, um bom dia, desde já um bom fim de semana. Muito obrigado pelo seu rádio ligado, por estar comigo por aqui. Estaremos até às 7h30 com a Alvorada Missioneira, com música, também informações para você começar o seu dia com o pé direito. Então esquenta a água, prepara aquele chimarrão e vamos curtir muita música boa por aqui. Telefone para você ligar, pedir a sua, é o 3359-2022, tem também o 3359-1291. O WhatsApp para você deixar um recado é o 999-10-6632. Vamos com os quatro galdérios floreando a cordona, lembrando, né, que o programa Alvorada Missioneira vai ao ar de segunda a sexta, das 5h45 até as 7h30, no oferecimento do supermercado Schlider, Copernil, comercial de peças transporte, Eletro Catarina, Alemão, tintas e acessórios automotivos e Sola Sol. Rádio Cerro Azul tem coordenação e gerência de Rosemary Schuster, direção-geral da emissora de Liane Clá, produção, comunicação e apresentação dessa amiga de vocês, Karine Coleman da Silva, que te manda aquele abraço todo especial. Você está ligado nos 1.190 kHz de Rio Azul, Cerro Largo, 5 kW. Agora são 17 horas mais 35 minutos. Abraço para mim, para o Hilário, o pessoal de Caibaté na escuta do programa, estão pedindo música. Vai a próxima então para vocês, abraço para Mila. Uma boa tarde, muito obrigada pela companhia. Essa vai para vocês, a Valsa das Alegrias, mandou um alô também para Jair. Jair de Matos também vai sair da forma da música para todos que estão na escuta, a Cadela Baia com Mano Lima, daqui a pouco chegando também aí para você. O Antônio está ouvindo lá em São Luís do Paraitinga, São Paulo, ele quer ouvir a Valsa das Alegrias, já está programada aí para você. Antônio, bom fim de semana e muito obrigado. Chegando então para quem pediu a Valsa das Alegrias, vai para o Antônio que está na escuta. Essa música também ofereço para Marta Telbo e para todo o pessoal da Esquina Moscou. Essa vai também para vocês, a Valsa das Alegrias. Thank you. Thank you.